deste mundo, e para alguém anunciada não é. Em qualquer festa alguém prepara para receber os convidados que hão de chegar. E nós também não deixaremos de anunciar a grande festa que no céu haverá, com muito brilho e com som de melodia. Já sentem aqueles que partiram pra lá, onde ansiosos aguardam a chegada daquele que